montanha um clamor se ergue. Balaão em oração busca o Senhor. Sete altares construídos, oferendas são trazidas. A voz de Deus se ouve, é pura e é amor. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei onde a graça resplandece? O povo escolhido que brilha como aurora em meio às nações, sua luz nunca fenece. Balaque, o rei, em temor se levanta. Queria maldição, mas bênçãos vieram. Olhe para Jacó, seu povo é forte. Deus não vê iniquidade nele, eles esperam. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei onde a graça resplandece? O povo escolhido que brilha como aurora em meio às nações, sua luz nunca fenece. Escolhido que brilha como a aurora em meio às nações, sua luz nunca fenece.